Eu não acredito que o Conselho não passe uma situação de grande fragilidade económica daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses e 6 meses. É a possibilidade também da reconversão da indústria têxtil, mas também do pequeno comércio, é uma preocupação enorme e a Câmara Municipal terá, na minha opinião, que ir a jogo com meios financeiros para não deixar ninguém para trás. Mas esse desafio ainda não chegou tão premente. Ele vai chegar, tenho a experiência, gostaria de recordar aqui também que esta é a terceira experiência que nós temos. Em 2009, quando acabámos a crise, tinha-se disputado em 2008 a crise económica, a nível também europeu e mundial, e nós apanhámos a crise logo quando entramos, em novembro de 2009, com 2010, 2011 e 2012, anos muito difíceis, em comparação, as câmaras municipais foram reduzidas as comparticipações, as transferências do Estado, nos fizeram com grandes desafios no território, e depois, como sabem, pensámos que tínhamos passado o maior calvário das nossas vidas, que tinham sido os incêndios. Sempre achámos que aquela tinha sido o inferno que tínhamos vivido e que seria o último das nossas vidas, e hoje atravessamos outro que achamos, pelos comparativos, consideramos pior do que os incêndios, porque não sabemos quando há uma angústia, não sabemos quando é que isto acaba. Isto é uma coisa dramática, dramático em termos. O problema do emprego dos nossos jovens, o problema do turismo, como alguém disse, o problema do pequeno comércio, vamos ver como é que conseguimos recuperar. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que nós teremos, muito, eu tenho reunido com os empresários, quer dizer, os empresários dos textos, que é uma grande preocupação, temos um número de pessoas muito elevado de mão de obras. Neste momento conseguiu-se a empresa reconverter nessas reuniões, reconverter-se algumas também para trabalharem nesta área, mas são muito sensível o problema das encomendas e uma série de problemas que eu não preciso de ser adivinho para saber que nos vamos espantar. Por isso eu também quero dizer que a Câmara Municipal colocará a prioridade absoluta no deixar ninguém destas bolsas de pobreza. Ou deixarmos alguém, não é possível deixarmos alguém passar fome no nosso município. Nós, as juntas de freguesia, têm que estar atentos a isso, porque às vezes há uma pobreza envergonhada, que as pessoas que sempre tiveram meios nem têm, isso aconteceu muito em 2011 e 2012, que as pessoas nem se queixam. E tem que ser um trabalho conjunto de proximidade com os seus presidentes, junta com o Gabinete da Ação Social, para não deixarmos ninguém para trás. E a Câmara Municipal, este Executivo e comigo em Presidente, não deixará ninguém para trás, porque nós teremos que pôr os nossos recursos financeiros ao serviço dessas pessoas que tenham essas necessidades. Independentemente de deixarmos cair a obra já A, ou a obra B que estava prometida e que não a poderemos cumprir, mas como também dissemos isso, não cumprir neste momento a palavra, um cumprimento de um compromisso político, não o vejo, porque há um desafio maior. É um desafio de ajudar estas pessoas com estas dificuldades. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, derivado à sua condição financeira, tem estrutura para nós podermos converter até este empréstimo. Se for preciso, em vez de estarmos aqui a fazer algumas obras, queria fazer algumas obras que são fundamentais, mas tiver que abdicar delas para que as pessoas mais desfavorecidas e que não tenham dinheiro para o seu cotidiano e para as suas preocupações, eu acho que é a nossa obrigação. Estamos muito disponíveis para esta batalha dura, de saída, custa bastante, não nos deixaremos de esforçar ao máximo para darmos respostas sociais. As pessoas são a nossa prioridade, não pode ser um slogan político. É mais do que isso, tem que ser uma ação no terreno. Isso é fundamental, nós fazermos, estarmos determinados a tentarmos passar, porque eu acredito que daqui a 2, 3 anos o sol voltará a brilhar depois de Oliveira do Hospital.